o Departamento de Prevenção de Epidemias e Distribuição de Água, Japão, Unidade 731. Este relato foi encontrado nos registros de Parkinson Trible, ou Tribli, de origem russo-polonesa. Ele foi recrutado pelo médico Shiro Ishii para as experiências na Unidade 731, uma legítima oportunidade para permanecer vivo, que acabou se revelando falsa por razões que ele não esperava. O que vamos ouvir agora é a sua escrita, sem edições. Exceto que, por questão de organização, nomearemos as três partes que a compõem da seguinte forma: 1. Introdução. 2. Realizações. 3. A barganha. O autor se volta e avança em sua organização em algum ponto, mas enfim, o que traz é: 1. Introdução. Graças a Deus que sabemos que desde o início o homem vive em guerra. É inveja, é desejo de poder, é desejo de dinheiro. Nunca é uma boa motivação, mas puramente egoísmo. Eu cheguei no departamento tem uma semana e, embora sem desejo de colaborar com o que acontece aqui, sei que já sei o suficiente para não ser possível sair daqui livre. Quando os japoneses invadiram esta região, a Manchúria, na longa guerra contra a China, não esperávamos a truculência que foi vista. Há poucos anos, após o término da Grande Guerra, vários países assinaram o Protocolo de Genebra. Embora ele proíba apenas o uso de armas químicas, biológicas, agentes asfixiantes e especificidades afins, criamos que significava mais, que significaria mais, uma humanização em geral dos métodos de combate em solo, mar e ar, quando, porventura, houvesse outra grande guerra. Eu não esperava que viesse no meu tempo de vida nem ser capturado para participar dela em primeira mão. 2. Realizações. Como eu dizia, só faz uma semana que durmo aqui, mas os dias são repletos de atividades, as experiências nos troncos. Ontem foi o pior dia porque, apesar de ser a tortura mais popular entre os cientistas e muito comentada, eu temia cada segundo ter de algum dia ver isso. Eu vi. Um dos comandantes de operação, na sessão, me colocou junto a um subtenente responsável por escaldamentos. Primeiro, os dois prisioneiros, troncos, foram imobilizados, amarrados a grades no frio exterior, sem proteção. Outros o fizeram assistir apenas. Estavam longe um do outro, o suficiente para não poderem conversar nem se ver. Nós, então, aceleramos o processo de congelamento em algumas partes dos corpos. No tronco adulto, derramamos água nas mãos, com o uso de um baldinho, e depois que elas petrificaram, nos braços. O tronco criança era chinês, possivelmente filho de combatentes, pelo que entendi, foi mergulhado da cintura para baixo intermitentemente. Após o que deve ter sido uma hora, levamos eles para dentro, ainda separados, para finalizar as observações, anotadas minuciosamente pelos auxiliares do oficial para os fins científicos. Mergulhamos os membros congelados ou parcialmente congelados em tanques de água a 40 graus Celsius, por tempos variados que não me lembro, para verificar a resposta do organismo em reviver as partes que amortecemos. O sangue voltou a circular no pequeno tronco, a fantástica recuperação da juventude. Mas os efeitos na mobilidade e a dor pareciam irreparáveis mesmo assim. O adulto, sem nenhum sucesso, foi largado para anotações futuras sobre as condições e o tempo até a necrose dos membros. Pensei que ia sofrer mais com essa visão, a primeira vez em que fiz parte tão direta do mal. Acredito que pegaram troncos mais experientes, que sabiam que não adiantava gritar, suplicar, implorar. Por isso sofreram meus males em aparente paz, o que poupou a mim mesmo de maiores traumas. 1. Outra parte de introdução. Eu poderia listar mais do que fazem aqui, só que está tudo muito bem sendo registrado por quem vive e respira este ar já por mais tempo e com muito mais competência. Por isso, eventual leitor a quem estas folhas eventualmente possam chegar, vou partindo para minhas palavras finais sobre o que posso entender do que me foi dado viver. Que os meus amigos e a minha família saibam que as amo e que nunca desejei lhes fazer mal. E o conteúdo de tudo isto aqui, como digo, está registrado oficialmente nos papéis oficiais, para pleno conhecimento de todos quando algum dia vierem a ser abertos ou descobertos. Por isso me limito nas minhas palavras. Quando o Japão me capturou como mais um pobre civil, imaginei um fim mais breve. Quando me fizeram entender que me levariam para o Departamento de Distribuição de Água, Prevenção de Endemias, com o famoso militar e médico Shiro Ishii, pensei em mim mesmo como um futuro trabalhador forçado, escolhido pela minha carreira de inspeção sanitária na China. Nada disso se provou verdadeiro. Fui selecionado por acaso, uma vítima atraente, que ao sair de casa sem olhar para os lados, era uma presa fácil para o extermínio desses assassinos. Não tinham ideia de quem eu era e ainda não fazem a mínima questão de saber. Dão-se por satisfeitos de terem uma cobaia estrangeira de etnia não chinesa para dar uma cor diferente a esta prisão. Maldição! É isso que provocam. É isso que merecem. Saber que desde o princípio há guerras, e guerra entre irmãos, morte gratuita e clamor de dor, é consolador, um pouco, quando sabemos que há um ser onisciente que fala da verdade e não só nos prepara para tudo o que há de vir, mas cuida pessoalmente de cada um de nós. É verdade, os missionários que me falaram dele, abençoados sejam, e que já estejam longe há muitos anos desta região. Desculpe, deixe-me voltar. Hoje é o 8º dia e não quero viver sabendo que posso me acostumar com este estilo de vida. Não temos ligação com o progresso da ciência para a purificação da água, algo que o general Ishii realmente desenvolveu. Dou os méritos a ele. Suas palestras na unidade fazem referência ao método como uma missão dada por Deus, mas também e principalmente ao principal motivo de alguns dos testes nos troncos: criar armas biológicas com peste negra, antraz e outras, para enfraquecer e aniquilar dezenas de milhares dos inimigos. Pelo que ele disse, estamos sendo exitosos, tanto na pesquisa quanto no desenvolvimento e efetivo lançamento das armas em combates e bombardeios. Faço questão de pensar que é discurso político e que não houve ainda tempo o suficiente para fazer algo tão eficaz, a ponto de iniciar quase epidemias pelo ar. Ainda assim, o semblante do militar é de loucura pura. Estar com ele sozinho numa sala seria equivalente a pior que a morte. Aqueles que são inoculados com os agentes patológicos e abertos ainda vivos para os cientistas vasculharem a ação da doença nos órgãos confirmariam minha impressão. Três. Barganha. Quando cheguei neste lugar que mais parece uma prisão, pensei que seria o meu fim, morrer encarcerado. Nunca fui um homem de muita esperança, por isso me surpreendi incrivelmente com a história absurda de que falaram os missionários. Teria sido mais fácil a prisão do que ser um matador. Sou um matador, parte de tudo isso, e não quero mais ser. Não me deixariam sair, não agora. Nem há para onde ir, estamos isolados. Só que vou partir, amanhã. Se eu conseguir me disfarçar como um corpo morto, nu, em meio aos troncos desfalecidos descartados, até o caminhão do meu amigo, ele poderá me levar até um local perto do Vale do Descarte, de onde mais alguns quilômetros andando, nesta neve, me levarão para uma fronteira ainda livre. Do contrário, se antes disso eu for desmascarado, terei um fim breve, no qual, se Deus quiser, não estarei mais machucando mais ninguém. Em troca, na conversa, eu disse a meu amigo de minhas páginas, e ele ficou muito interessado no que poderia conter. Afinal, são como ouro, dizeres pessoais, quando só se fala de atrocidades e só se vive de morte. Foi uma barganha. Ele me dá a liberdade e eu lhe dou estas folhas. Conto onde as escondi quando me deixares, próximo ao Vale do Descarte. E elas são suas. Espero que valham para a sua mente, meu amigo vitorioso. Que os anjos te cuidem e protejam. Posso ficar pelo caminho, perdido, fraco, e ficar. Se eu não encontrar a liberdade, faça você com que todos meus conhecidos saibam que os amei e que nunca quis o mal deles. Só o bem. Fim. As informações contidas no relato são verdadeiras com as principais referências listadas na descrição. A pessoa de Parkinson Tribly é ficcional, sendo o desenvolvimento de sua fala e pessoa feita para ser como um bilhete de ingresso nosso nessa história verdadeira. O departamento em que colocamos Parkinson é a unidade 731, que foi primeiro designada oficialmente como Departamento de Prevenção de Epidemias e Distribuição de Água do Exército de Kwantung. Pelo menos 3 mil vítimas dos experimentos morreram na unidade 731, sem nenhum sobrevivente, desde meados de 1937 até o final da Segunda Grande Guerra, em 2 de setembro de 1945. Estimam-se de 200 mil a 300 mil mortos como resultado do uso das armas biológicas desenvolvidas na Unidade 731 e em outras. Um último parágrafo de Trilby foi encontrado, numa escrita diferente, às margens das folhas preenchidas. Não se sabe onde ele deveria estar enquadrado no relato, mas, por transparência, trazemos simplesmente como está. Por isso meu apelo, ou melhor, sem ser dramático, minha singela observação ao meu leitor, que quero compartilhar de coração com você que lê. Saiba que tudo aquilo que é visto nunca poderá ser desvisto. O que por um segundo passa por nossos sentidos e adentra a nossa mente, permanecerá nela para sempre. Por favor, faça com essa informação o melhor uso. E agora sim o fim, no qual eu agradeço como transmitidor por teres ouvido.